Boa, boa, até 3520, passou cima visual, baixar através. 3520, livre pouso no 10, vento 140 graus com 89, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10. Solos 42, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reportante da Juliette. Entra à direita via Alfa, reportante da Juliette, o 3250. 4 via Juliette, o 3540. Eu vou no 8 no dia, né, que é o 150, informação é, bom dia. Bom dia, 8 no dia, identifique, mantenha o PC da chegada à Mari, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0, no 4. E na Mari, desce 2 mil pés, fica a coisa. Salvador, Tan 3399, puxa o deck de treinamento, portão. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, puxa o deck de treinamento, Tan 3399. Coisa, 3520, prossiga. Tem saída para Aracaju? Fucajamo, Aracaju. Fucajamo, Aracaju, obrigado. Para para o táxi 33399-111 a bordo, 4 horas, hotel no Galeão. Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Taxi via Índia e Alfa, ajuste no 09333 na taxa. À direita, na proa 2. Aí, fala, general, vamos na proa. Salvador 33399, a linha decola da 10, vento no 40 graus com meia dúzia de nós. A linha que decola da 0 de 33399. E ali é 7618 no meio. Bom, colete, o final é Assembly Torre 118, decimal 95, voo 18 no meio. 18-9-5-14, voo 18 no meio. Oi, Salvador, gol no 8 no meia, uma milha de Simbra, baixo checado. Gol no 8 no meia, continue a aproximação, aguarde pista livre. 8 no meia. vento no meio, livre pouso na 1-0, vento no 5-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso, pista 1-0, ajuste 1013, voo 1-8 no meio. A 3399, decolada ao 06, controle 120, decimal 8, bom voo. Confirmando 108. Afirmo, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, contato radar, serviço de vigilância. Sub mantém nível 360 na sede da El Leda Bridge, TAM 3399. Da El Leda, depois direto Bridge, TAM 3399, atenção 360.